Revolução Rap, é nós, do beco do Nordeste pro topo do mundo. É nós, que mostra pra quebrar do nosso som. É nós, quem é os moleque que tem o dom. É nós, culturahiphop.com, do começo até o fim, vou mostrando que tá bom. É nós, mostra pra quebrar do nosso som. É nós, quem é os moleque que tem o dom. É nós, culturahiphop.com, do começo até o fim, vou mostrando que tá bom. Tá bom, tá bom. Função Rap é nosso nome, se quiser falar de nós, tá aqui o microfone. Enquanto isso, vamos soltando a voz. Culturahiphop.com é nóis. E o nome da favela, nasci, cresci aqui. Fugo fito, negou. Eu virei MC, desde moleque eu viciei no rap. Escutando squash, isso me enlouquece. É nóis. Te mostro pra quebrar do nosso som. É nóis. Quem é os moleque que tem o dom? É nóis. Culturahiphop.com, do começo até o fim, vou mostrando que tá bom. É nóis. Quebrar do nosso som. É nós. Quem é os moleque que tem o dom? É nós. Culturahiphop.com, do começo até o fim, vou mostrando que tá bom. Na favela, tá bom, os quatro tá elementos bom. Por aqui: B-boy, DJ, grafiteiro, MC. Cada qual na sua lei, cada um na sua função. Hip-hop que comanda a favela, né não? Função rap é nós. Tamo aí na fita, papel, caneta. Uma mente criativa, eu sou cabal. Na rima, vim passar o recado. Porque aqui no Piauí o rap vai bater pesado. É nós. Te mostro pra quebrar do nosso som. É nóis. Quem é os moleque que tem o dom? É nóis. Culturahiphop.com, do começo até o fim, vou mostrando que tá bom. É nóis. Mostra pra quebrar do nosso som. É nóis. Quem é os moleque que tem o dom? É nóis. Culturahiphop.com, do começo até o fim, vou mostrando que tá bom. Me apresento, Fugunã, irmão. Luto por nós mesmo, única função. Monte de cabeça, pensando igual. Mostrando pra geral que é rap nacional. Dou valor na terra, dou valor na letra. Nasci no Nordeste, terra da seca, mas quem manda é nós, vai ser sempre assim. Só Jesus Cristo pra julgar o nosso fim. É nós, te mostro pra quebrar do nosso som. É nós, quem é os moleque que tem o dom. É nós, culturahiphop.com, do começo até o fim, vou mostrando que tá bom. É nós, mostra pra quebrar do nosso som. É nós, quem é os moleque que tem o dom. É nós, culturahiphop.com, do começo até o fim, vou mostrando que tá bom. É nós, te mostro pra quebrar do nosso som. É nós, quem é os moleque que tem o dom. É nós, culturahiphop.com, do começo até o fim, vou mostrando que tá bom. Mostra pra quebrar do nosso som. É nós, quem é os moleque que tem o dom. É nós, culturahiphop.com, do começo até o fim, vou mostrando que tá bom. Tá bom.